scuse. Rezervo è fregato, è sceso da... Passare 3328, ho fatto una danna regolare, scusa se sei da Ampo, tra il Salotto, Parmese V, 182. Apre l'approccio 0, sta coprendo l'interno di un'altra regolare. Passare 3328, ma sei da Ampo, passare 3328, lì si vede Parmese V, 182. Só forma o meu braço pra mim. Se a gente mandar internado, chamando no controle Aracaju, 120 do final 3. Passaram 2222, que o Dura se formatou. dois SMG Bastão, 2 Duma, 2 dia 2/6. Vista 1/0 de São Paulo, mas você pode ter um novo jogo a perceber. Autorizado 0, o vento calmo, ajuste altímetro na 0 no 2. Vem de posição 10,